nosso castelo com a muralha grafitada. Onde dos ratos que sofreram em galha, leões vão rugir, a terra vai tremer. A savana de concreto vai eu vejo as portas se fechando pro rap verdadeiro. A revolução dos pretos se vendendo por dinheiro. De quebrada eu vejo os ratos se afogar na própria rima. Se joga na fantasia, perderam a autoestima. Vida sem valor, construída sem amor. Mas quem falou de dor se uniu com o traidor. Jogou, se infectou no baile da burguesia. Fudido, perdeu a rima, vergonha pra sua família. Traíra, falou demais, tua paz acaba aqui. Verdadeiros leões vão te engolir. A revolta vai subir, vai rasgar o lado fraco. Tomar o hip hop de volta pro nosso lado. Quero ver o favelado arrebentar os cativeiros. Vim pra guerra por amor, na fúria de um justiceiro. Juro pesadelo, maloqueiro, nós é mesmo. Que traz uma tonelada de motivo aqui no peito. Exército sem medo é mais de 50 mil. A ferida se exibiu nas fieras do Brasil. O verdadeiro resistiu ao vento da guerra, aqui o rap faz eco nas vielas. Nosso castelo com a muralha grafitada. Hoje dos ratos que só viram de migalha. Leões vão rugir, a terra vai tremer. A savana de concreto vai arder. Nosso castelo com a muralha grafitada. Hoje dos ratos que só viram de migalha. Leões vão rugir, a terra vai tremer. A savana de concreto vai arder. Paciência tem limite, a desgraça sendo feita. Os falsos MC embranqueceram suas letras. Tingiram a pele de preta, corrompida pede mesmo. Diz que é rua, mas foge dos verdadeiros. Rua é nós, quem falou, tá vivendo no disfarce. Barata canta rap nos estúdios do Projac. Banquete no massacre, degusta tua pasta. Quebrada não mudou, virou, é checkmate. Rap por dinheiro, nunca fiz e não faço. Fama grande está de carrão prateado. Bandidão, nem chegado, os panão, tudo caro. Os passa fome, agora quer ficar no máximo. Cartão ilimitado, chama as pretas no chicote. Quer ser americano, style no pidote. Vou defender meu lote, construir o meu castelo. Com a muralha grafitada no jardim a céu aberto. Eu não quis esfumar meu ódio nesse mundo saturado. Aqui eu vejo o inimigo se articula. Camuflado, se ganhe por trocado, mercenário morto vivo. Que treme na minha frente no mais pesado lírico. É mais do que nocivo, é pra cima dos vendidos. O verdadeiro hip hop ainda tá vivo. Nosso castelo com a muralha grafitada. Longe dos ratos que só viram de migalha. Leões vão rugir, a terra vai tremer. A savana de concreto vai arder. Nosso castelo com a muralha grafitada. Longe dos ratos que só viram de migalha. Leões vão rugir, a terra vai tremer. A savana de concreto vai arder. O homem é do tamanho daquilo que ele pensa. O rato só migalha procurando sempre creca. Fugindo da sentença, atropelando seu respeito. Uma porrada faz degrau na cabeça do parceiro. Deve tá com medo, veaco nas calçadas. Grana fácil não garante a paz da sua barraca. Se rola com as palavras, não é arte show. Escravo do sistema contra a Globo que pagou. Repertório até mudou, não tem mais pra favelado. Cachê ficou bem caro, de artista só fisgado. Cobiçar dos palcos, quer desfilar de rap. Vestido numa camisa com a estampa do Malcolm X. Sua rima enfraquece, traiu a própria fé. Ficou emocionado no programa da Café. Vejo os leões na savana de concreto. Rimando por amor, pela dor, pelo certo. Os ferimentos abertos, sangrando na rotina. Quando o guerreiro cai, sua dignidade fica. Honra nessa guerra, honra nos seus passos. Correr com honra e ficar eternizado. Nosso castelo com a muralha grafitada. Longe dos ratos que só viram de migalha. Leões vão rugir, a terra vai tremer. A savana de concreto vai arder. Nosso castelo com a muralha grafitada. Longe dos ratos que só vivem de migalha. Leões vão rugir, a terra vai tremer. A savana de concreto vai arder.